DJ Maiara Barreto, a DJ do Rock Sem Fim. Comece o rock agora. Bora DJ Maiara, bota o rock pra esquentar. Bora DJ Maiara, bota o rock pra esquentar. Joga todo mundo a mãozinha pra cima aí. Bora DJ Maiara, bota o rock pra esquentar. E a gente chegou pra colocar fogo no parquinho. Bora DJ Maiara, bota o rock. Nem mais um domingo. Bora DJ Maiara, bota o do rock sem fim na quadra do Benção. Bota o rock pra esquentar. Bora DJ Maiara, bota o rock pra esquentar. Joga! Bota o rock pra esquentar. Bota o rock pra esquentar. Bota o rock pra esquentar. Lá vai fogo, vai fogo, joga, joga, joga, joga a mãozinha, joga pra cima, joga todo mundo, joga lá pra cima. Quem é do Paysandu aí, joga a mãozinha pra cima. Quem é do clube do Remo, joga as duas. Isso, isso. Quem tem amiga sapatão, faz barulho aí. Quem tem amigo viado, dá um grito. E bora começar, bora começar. Bora caquear, bora no gigado. Vai no caqueado, Samia Torres. Faz aquela dancinha pra mim, Samia. Vai no caqueado, caqueado, caqueado. Vai no caqueado, caqueado. Agora, agora. Moleque lindo, mostra como é que faz. Moleque lindo, vem, Samia, vem. Mostra como é que é. Como é que faz. Mostra como é que é. Pra quem não conhece a Samia, mostra como é que é. Ela aquela figurinha, aquele meme, aquele vídeo. Como é que é. Que todo mundo já viu. Olha o passinho, olha o passinho, vai. Como é que faz. Mostra como é que é. Mostra como é que faz. Me mostra como é que é. Mostra como é que faz. Tchau, tchau, tchau. Faz cara de mal. Tchau, tchau. Agora. Bora no gingado, bora no caqueado. Me bora no gingado, bora no caqueado. Pra lá, pra cá. Pra lá, pra cá. Pra lá, pra cá. Pra lá, pra cá. Vai dançando, vai dançando. Isso. Vai dançando, vai. Dança, dança, dança. E dança, dança, dança. Dança. Dança, dança. Olha a Samia, olha a Samia. Moleque doida. Vai, moleca doida. Moleque doida. Vai, moleca doida. Só um cuzão. E joga o cabelão, vai. Só um cuzão. E gira o cabelão, vai. Geme. Geme, Samia. Geme. Geme. E agora? Só um cuzão. E joga o cabelão. Só um cuzão. Cabelão, toma na pressão. Me toma de ladrão. Toma na pressão. Me toma de ladrão, vai. Bora, bora, minha DJ. Joga tudo, joga, joga. As minhas meninas da discórdia. Joga a mãozinha, joga pra cima. Joga a mãozinha. Bora começar, bora começar. Bora começar. Ingrid, você tá no berço hoje. E claro, e ela veio comemorar aqui no Benção, juntos de todas elas. As minhas meninas da segunda discórdia, as meninas que sempre acompanham aí a Maiara Barreto, a gente não poderia deixar de tocar a música delas hoje. Isso! Chama elas, minha DJ! Eu vou chamar menina da segunda da discórdia. Eu vou chamar menina da segunda da discórdia. Bora dali sal, bora dali sal, bora dali sal. DJ Udia Bravo, porra. Começou o rock doido, a segunda tá formada. Com a menina da discórdia é derrame de gelada. Onde ela chega, não tem pra ninguém não. Chama elas agora. Reputação, o Gordo e o Dinha, referência tá no ar com as meninas da discórdia. E a Maiara? Para, não bate de frente que elas não perdoam não. Debochada e afrontosa é... Chama! Reputação. Mas como é que é? Mas como é que faz? Mas como é que é? Mas como é que faz? Bora no gingado, bora no caqueado. E bora no gingado! Bora no caqueado. Com a menina da discórdia é pressão pra todo lado. MC Rei na voz, respeita vagabundo. Eu vou chamar menina da segunda da discórdia. Eu vou chamar menina da segunda. Da vem, vem, vem, vem! Dali sal, bora dali sal. DJ Udia Bravo, porra! Joga a mão e dali sal! A segunda tá formada com a menina da discórdia é derrame de gelada. E ela chega, não tem pra ninguém, não são as meninas da discórdia. Fazendo a agitação, o Gordo miudinha, a referência tá no ar com as meninas da Discord. O rock não pode parar. Não bate de frente que elas não perdoam. Chama a Maiara que o bagulho é sem fim, vai! Então, mas como é que é? Mas como é que faz? Mas como é que é? Mostra como é que faz! Vai, bora no gingado, bora no caquiado. Me bora no gingado, bora no caquiado. Com as meninas da Discord é pressão pra todo lado. MC é pressão pra todo lado. Story now and bring this motherfucker. E vai quebrando, bota baixinão, bota baixinão. Isso, minhas meninas, Tati Moranguete. Agora é com você, Tati. Na batida, ei, Samia, assim pra mim agora, assim ó, assim ó. Você sabe muito bem que eu gosto desse safado de mochila e de radinho. Com cabelo de espaçado e pra ele nós vai embaixo. E aí, Yasmin? Se eu for pra cá, nós vai embaixo. Vai embaixo, bota pra endoidar, bota pra endoidar. Mas tu tá apaixonada, canta assim ó. Pode ser na minha ou na sua casa. Vai me dar canseira, me deixar cansada. Dormir de cozinha, pela madrugada. Minha companhia não é só balada. Pode ser na minha ou na sua casa. Vai me dar canseira, me deixar cansada. Vem, Tati Moranguete. Joga pra esquerda. Tati Moranguete é rock sem fim. Te liga no bagulho. Tá moleque doido, dança desviado. E vai, moleca doida. Dança desviado, dança aí, dança aí, dança aí, dança aí, dança aí, dança aí, dança aí, dança aí. China. DJ Rio do Máximo lá do CDP. Tá junto comigo também, bora, mano. Vai dançando. Me dança. Joga o anzol, puxa o carretel. Joga o anzol. Me bora dali o tel. Joga o anzol. Me bora dali o tel. Joga o anzol. Me bora. O meu parceiro Lindinho Pedra. Joga o... Rapaziada da Pratinha hoje tá em peso. Puxa o carretel. Tá junto com a gente também no Bisson. Obrigado às meninas aí da Pratinha também. Puxa o carretel. Tamo junto e misturado. Puxa o carretel. Me joga! O anzol, puxa o carretel. Joga o anzol, puxa o carretel. Vai! O anzol. E bota baixinão, e bota baixinão, e bota baixinão. Pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega. Sassa Gomes, vai Yasmin, da mal falada também, rapaziada do Tapanã. Me dá-lhe sorrisinho, me dá-lhe sorrisinho. Joga tudo lá pra cima, joga tudo, isso. Joga na baixinha, 3, 2, 1, agora vai. Eu tava bem contigo, mas tô melhor agora. Eu tava bem contigo, mas tô melhor agora. Você quis ir embora, agora embora na moral. As mulheres solteiras jogam a mãozinha e dá-lhe sal. Se tu fosse mil grau, não era ex, era sal. Se tu fosse mil grau, não era ex, era tu. Sal. Se tu fosse mil grau, joga a mão e dá-lhe sal. Se tu fosse mil grau, joga a mão e dá-lhe sal. Sal, sal, sal, sal, sal. Joga a mãozinha, sal. Joga! Sal. Joga! Sal. Vai dançando, vai dançando. Vai dançando, vai dançando. Eu tô com saudade daquela cicadinha que tem. E aí, Pitbull incomparável, mano. O cara que comanda o Tapanã. Aquela cicadinha que tem. O Átila, você, o Bruno. Cerveja, água, caralho. Eu vou falar que não quero. Beijão, sua mão. E aí, Ramício? O imperador das marcantes. Félix, você é a primeira dama. Joga a mão e dá-lhe sal. Alanzinho GDS. Você sabe que a gente não tem hora pra beber longe do outro. Gabi Perigosa. Equipe Whisky. Chope. Theo. Já? Respira. Isso. Imagina, Sam. Imagina se ele E agora, menina DJ? Faz um tempo que eu tô aqui de olho em tu, com as amiguinhas mexendo o bumbum. Tô ficando tarado e doido pra saber, será que é hoje que eu fico com você, novinha? Faz um tempo que eu tô aqui de olho em tu, com as amiguinhas mexendo o bumbum. Eita, Gil, Moranguete, gosto de graça, quebra tudo. E bota pra endoidar, e bota pra endoidar. Joga lá, Magir, joga lá, Magir. Vai, minha DJ, vai, minha DJ. Joga tudo, joga, joga, joga. Um, dois, três, vai. É assim mesmo. Bota Magirão, bota Magirão. Vai descendo até o chão, vai descendo até o chão. Selo GDK, hoje eu vou ficar loucão. Comando Tocantins e o Tapanã. O cara que fundou o GDK. Toma, toma, toma, safada, toma, toma, toma, safada. Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma. Desce, desce, fica de quatro, desce, desce, fica de quatro, desce. Bota nela, bota nela, bota nela. Olha aqui. Isso. A batida, joga a mãozinha, joga pra cima. Minhas meninas da platina, joga tudo, joga tudo, joga tudo, joga! Isso, na batida, chama que ela vem, chama que ela vem, chama que ela vem, chama, chama! E chama que ela vem, chama que ela vem, vai! Joga! Joga! DJ Lohan que tá tocando! Olha, eu nem sei de quem é essa festa. Eu nem sei de quem é essa festa. Chamei o DJ Fugas e batimos de pé. Tu gosta disso, né? E aí, Dan? Bora, Dan, bora, Dan, bora, Dan! Ei, Dan! Você é conhecedor do caqueado também, Dan? Isso! Vai no caqueado, vai no caqueado, vai no caqueado, vai no caqueado! E dança, dança, dança, e dança, dança, dança! Olha o caqueado, olha o caqueado! Mostra como é que é, mostra como é que faz! Mas como é que é? Mas como é que faz? Joga a mão pra cima! Joga a mão pra cima! Joga a mão e dá-lhe sal! Joga a mão, isso! E dá-lhe sal! E dá-lhe sal! Faz o caqueado! Faz o caqueado! Faz o caqueado! Faz o caqueado! Toma, toma, toma, toma, toma, toma, caqueado! Toma, toma, toma, toma, toma, toma, caqueado! O DJ que tá tocando e ninguém fica parado! O DJ que tá tocando e ninguém fica parado! Fora Pitbull! Vem Pitbull! Cachorra! Fora Pitbull! A mãozinha agora! Cachorra! Pega essa cachorra! Pega essa cachorra! Joga o anzol! E puxa dali o teu! Joga o anzol! Puxa o carretel! Meu! Faz como é que é! Meu! E joga o anzol! Meu! Faz como é que faz! Meu! E puxa o carretel! Joga! Puxa! Joga! Puxa! Joga! Puxa! Joga! Puxa! Sal! Sal! Eu já tô no grau! Sal! Sal! E faz cara de mal! Olha os caras doidos, é muito caqueado! Olha incomparável, é muito caqueado! Toma na pressão, toma de ladrão! E aí, batata, meu mano? Toma de ladrão, toma, toma de ladrão! E toma, toma, latidão! Toma, toma de ladrão, toma, toma de ladrão! Toma, toma de ladrão, toma, toma de ladrão! Agora ela vem! Agora ela vem! Vem no gingado, rebolando no gingado! Vem no gingado! Isso, isso! Pra lá, pra cá! Pra lá, pra cá! Pra lá, pra cá! Samba Torres! Mas como é que é? Mas como é que faz? Mas como é que é? Mas como é que faz? Samba! Joga a mão e dá lição no talentinho! Isso, isso! Joga a mão e dá lição no talentinho! No talentinho! No talentinho! Talarica, talarica, talarica! Então, fogo no parque, então, fogo no parque, então, fogo no parque, então, fogo no parque. Pegando fogo, pegando fogo. Tá pegando fogo no benção, meu gerente Dutra. Tu vai beber na bebida, mas tu vai fuder. Tu vai beber na bebida, tu quer? Vai fuder. toma tua pisa, Maiara. A tua pisa, Maiara. A tua pisa, Maiara. Toma tua pisa, toma de caralho. Me toma caqueado, me toma no gingado. Toma de caralho, toma de caralho, toma de caralho. E bora, isso, toma de caralho, isso, toma de caralho. É assim que faz, chama. Quando a Sama tá mil grau, ele fala isso pra ela. E ela vem nesse molejo aí. E ela vem nesse gingado e já era pra ele, pô. É sal! Faz a dancinha agora! Faz a dança da sapatão. Faz a dança da sapatão. Faz a dança da sapatão. Faz a dança da sapatão. É a dança do viadinho. A dança do viadinho. É a dança do viadinho. A dança do viadinho. É a dança do viadinho. Segue o baile. A S aqui, a S aqui, a S aqui. E agora? S aqui. Joga, joga. Ela vem desguiada. É só putaria, é só putaria, é só putaria, é só putaria. Joga tudo, vai. Caqueado, Félix. Agora já! No bastidão, no bastidão, no bastidão, joga o bastidão, joga o bastidão! Bora Cristiano, bora Croco Live, bora Jéssica! A poderosa, a poderosa, a poderosa! Agora eu sou solteira, agora eu sou solteira, agora eu sou solteira! Joga! Separei, porra! Eu sou solteira agora, sou solteira agora, sou solteira agora! Fica no baile, eu vou sentar, vou sentar, vou sentar, vou sentar! Tati tá rasgando até dinheiro já, Tati. Vai no caqueado, e ó, que tá desviado. Vai no caqueado, e ó, que tá desviado. E agora? Lá vai fogo, fogo. Vai moleque doido, agora faz o caqueado. Vai moleque doido, agora faz o caqueado. Vai moleque doido, agora faz o caqueado. Vai moleque doido, agora faz o caqueado. DJ Mike! O Rex tá na área, ele não tá com atenção. O Rex tá na área, ele... Sabe quem tá na área, DJ? A do Tassinho, aqui. A GDS. Pode vir, mano. Isso. A GDS tá no circuito. Vai arriando, vai arriando, vai arriando, vai arriando. Balanzinho. Arriando. Arreia. Arriando. Arreia. Arriando. Arreia. Arriando, vai arriando. GDS tá na área e a pressão vai começar. GDS tá na área. E a pressão? Deixa no batidão, deixa no batidão, deixa no batidão. NBET já chegou, é referência no Pará. Melhor banca de aposta, pode confiar. Prepara a bazuca, vamos fazer barulho. Bora GDS, explode o bagulho. Bora minha GDS! Veio o de pá, pega o balde de gelo, Red Bull pra misturar. Hoje eu tô mil grau, hoje eu tô malzão. Hoje eu tô mil grau, hoje eu tô malzão. Vem no caqueado, vem fazendo a dancinha. E vem no caqueado, vem fazendo a dancinha, vai! Aí chama teu amigo, chama as periquita, chama teu amigo, chama as periquita, bravo, boa. Olha quem tá vindo aí, olha quem tá vindo aí, olha quem tá vindo aí. É o Conde. GDS, GDS, aulas, pet, aulas, GDS, aulas, pet. Mas como é que é, e vai fazendo o caqueado, mas como é que faz, e vem fazendo o caqueado, vai. Mas como é que é, e vai fazendo o caqueado, mas como é que faz, e tá ali no gingado. Hoje eu tô malzão, hoje eu tô malzão, hoje eu tô malzão. Eles estão sempre com a gente também na quadra do Benção. GDS, e a GDS tá sempre acompanhando desde sempre. Sensação. O nosso trabalho, o nosso projeto do Rock Sem Fim. Caqueando. Tira o chapéu pra vocês e muito obrigado por tudo, viu? GDS tá na área e a pressão vai começar. GDS tá na área. A pressão não pode parar. Deixa no batidão, deixa no batidão. Deixa no batidão, deixa no batidão, deixa no batidão. Isso, batidão, no batidão, no batidão. Só quem sabe vai cantar mais ou menos assim agora, agora. Amar é admirar com o coração. Essa é a visão de alguém que ama. Duvidas não sobrepõe a paixão. Tão pouco tesão encontramos na cama. Nenhuma grama de medo de dar. Tão pouco consigo disfarçar o amor que sinto por você. diz. Você me chama, tá pronto, vem já. Se me liga, já quero te encontrar. És meu tudo, és meu bem querer. Agora! Nem o sol, nem a lua. O Félix canta pra ela. Nem as estrelas virão como o seu olhar. Canta, Lanzinho. Vou gritar, vamos ouvir. Você é a primeira dama. Você é o meu par perfeito. O par perfeito. Você é o meu par perfeito. Isso, isso. Deixa na batida. Deixa na batida. Para a Tati Moranguete. Canta assim pra mim, tá? Já assim, ó. Sinto saudades do que a gente não viveu. Canta. Eu só queria uma chance pra te provar. O que, DJ? Eu vou te fazer feliz. Tem que seja só por uma noite. Eu vou. E agora, Juju? Realiza os teus pensamentos e de amor. E ela diz: por esse lado. Hoje a Tati não quer nem saber. Ela já falou que ela só volta pra Guaraci meio dia. Irmão, pelo amor de Deus. Mas foi no teu olhar que eu sosseguei. Curtindo o show a DJ Mayara Barreto. Foi só te olhar que o meu mundo parou. Vem! E vem curtir DJ Mayara Barreto. E o quê? Bebederás. Até ontem eu queria morrer solteiro. Olhares e gastar dinheiro. Diz, amor. Sem noite nem sol. E aí, batata? Só queria viver a vida. A Jaqueline. Às vezes causei feridas. Com medo de me apaixonar. O Daniel também. Você, o Ângelo. Nas despedidas. Aventuras mal vividas. Com medo de me apaixonar. Meu coração ficou. Me foi. Mas foi no teu olhar. E eu sossegui. Tu sossegou? Deixa na batida. Deixa na batida. Deixa na batida. E a pressão não pode parar. Novinha tu tá carente. Novinha tu tá carente. Novinha. Canta assim agora. Pode chorar, pode sofrer. Por quê? Que nunca mais eu vou voltar pra você. Então pode. Pode chorar e vai te sofrer. Joga! Não é o melhor lugar pra tá apanhando a tua mulher. Fala, Fabrício. Me vem pro cabaré. DJ Ud é o brabo, porra. Olha, a Jéssica tá no pique, Ângelo. E aí, Juju? Mas tu quer? Então chama, DJ! Chama o teu vulgo malvadão. Vai, vai. Chama o teu vulgo malvadão. Vai, vai, vai. vai. DJ Maiara. Lenguin Dash, nós fudendo na base. Soca tudo com pressão. Chama o teu vulgo malvadão. Soca, soca, soca, soca, soca tudo com pressão. Chama o teu vulgo malvadão. Vai socando, vai socando. Isso, malvadão. Vai socando. Soca tudo com pressão. Chama! Fugo malvadão. Vai socando, vai socando, vai socando, vai socando, vai socando, vai socando. Chama o teu vulgo malvadão. Vai socando, vai socando, vai socando, vai socando. Soca. Chama, DJ! Chama o teu vulgo. Olha a Tati Boneguete. Eu sou o mestre dos magos. Na mesa dos patrão, ela quer sentar do meu lado. Fala que por mim largava até o namorado. Sabe que beber comigo é diferenciado. Só que quando eu bebo eu fico um pouco malvado. Eu não vou ter pena desse mal. Movimentar, movimentar, movimentar, movimentar, movimentar, movimentar. Chama o teu fumo malvadão. Antes que eu fosse contagiante, estou vendo que você foi sedento. Vou te matar dessa puta safada. Querendo jantada de leite na cara. Vou tentar, vou tentar. Vai botando, vai! Isso! E vai dançando no beijão e no beijão. Vai mina DJ, vai mina DJ, vai mina DJ. Solteira? É só bailão, mimimi. É só rock sem fim pra China. É só bailão, tô solteira. É só bailão. Me perdeu quando teve que azar a minha situação. Não tô nem aí se tu gelou meu coração. Não tem melhor gelo pra botar no meu copo. Tô solteira. É só bailão, tô solteira. É só bailão. Me perdeu quando teve. É mesmo, né? Esse é meu medo. Eu te falei que eu não quero compromisso. Amanhã eu tô com elas e hoje eu tô contigo. Larga do meu pé, garota, vê se tu me esquece. Namorar, nós não namora. A chama só cancela. E é que namorar, nós não namora, só cancela se tu. Let's go! Vem, vem, DJ, me arrasta pra 30. Pode fazer o que você quiser. Eu fico de quatro, faço a posição. Tu também vai checar na XRE. Bota, bota, bota. Bota nela. Bota. Bota nela. Pode fazer. E agora? É a dança do viadinho. A dança do viadinho. E vai dançando, viadinho, vai dançando. Do viadinho, é a dança do viadinho. A dança do viadinho, é a dança do viadinho. E agora? Viadinho. China. Só um cuzão. E joga o cabelão. Só um cuzão. E gira o cabelão. Toma na pressão. E toma de ladrão. Toma na pressão. Toma de ladrão. Joga, joga! Vou tentar de quatro, tu vem por trás e me bota. Vou tentar de quatro, tu vem por trás e me bota. Bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota. A chuva cai lá fora, nós dois aqui dentro. Tem que sur, seu bar, tem coisa de momento. Só do papo. Mais tarde tem um pack porra. Joga a gente, joga a gente. Só os caras doidos. Joga a mão e dali. Sal, sal, sal, sal e dali sal, sal. Sal. Joga a mão e dá-lhe sal. Sal. Bora dança. Sal e dá-lhe. Bora dança. Sal. Ela encostou no bailão. Trouxe um bolo pra nós dois fumar. Maiara. Eu com aquele lança na mão. Avistei a vítima que vou machucar. Giz. Espirro lança. A chorada vai rolar. Espirro lança. Só. Quem tá afim de transar. E aí, DJ? E nós fuma um, putaria, rola filho. Só minha dá de bumbum, vê quem vai dormir comigo. É que é disso que eu gosto e é disso que eu me encanto. O famoso degusta forte, bebida cavalo branco. E lá no final do ano é rivoada com as perversas. Só fica de peça que vai indicar. Puxei na minha, fui na linha, 5-7 de pepeca. Desceu na boca. E ele diz assim, ó. O veneno, o cabelinho na pé. E a camisa do Flamengo. Lá no camarote eu tô bebendo à vontade. Lá no camarote eu tô bebendo. Traga, traga. Traz a maquininha que hoje eu faço cheiro. Let's go! Traz a maquininha que hoje eu faço cheiro. Let's go! Traz a maquininha que hoje eu faço cheiro. Eita, Chi! O carinho só não pode se apaixonar. Vou sentar no macetinho, só não pode se apaixonar. E vai sentando no jeitinho. Não pode se apaixonar. Cadane, senta, senta. É o sentar. Devagar, cadane, senta. Vai, Torres. Senta, separa, cadana e senta. Do jeito que você sabe. Devagar, cadana e senta. Senta, senta, senta. Sal. Peixinho pequenininho, na bunda grandona. Peixinho pequenininho, na bunda, bunda grandona. E vai. Avalona. Vai. Avalona. Vai sacar, vai sacar, vai sacar, avalona. Ei, tô com saudade daquela sentadinha que tu tem. Bota o bebê, bota o bebê. Chama Jéssica Maiara. Tô com saudade daquela cicatrinha que tu tem. Bota o bebê. Minha DJ, não pode parar. Mas meninas solteiras hoje no Benção, vamos jogar a mãozinha pra cima aí. Aquela que tá afim de algo hoje. É o Big Show, DJ. Te amo, teu fogo malvadão. Te amo, teu fogo malvadão. Pede que fosse, pede que fosse. Você tá na você, você, você tá na boca. Te amo, teu fogo malvadão. Então levanta a mão pro alto. Geral que tá bebado, levanta a mão pro alto. Geral que tá bebado. Em fogo no parquinho, o Benção virou puteiro. A Mandela virou puteiro. O Benção virou puteiro. Maquetá. E toma, toma, vai. Bota, bota, bota. Beto na base. Bota, esses caras vêm de outro planeta, aterrissaram em Recife. Ela bola um beck dentro da Mitsubishi. Nós só bebe uísque, elas na carreira do pó. Vem pra Camaragibe, da xereca por menor. Então bota, bota, bota que eu vou sarrar no seu bag. Ele quer sair comigo, ele quer sair comigo. O dente alongado, cabelinho colorido. Oi, ele quer sair comigo. Ela gosta do quê? O dente na cintura e o cabelinho colorido. Ela é bandida. Bandido, bandido, bandido. Ele é bandido, bandido, bandido, bandido. Ele é bandido, bandido, bandido, bandido. Ele é bandido, bandido, bandido, bandido. Ele é bandido, bandido, bandido, bandido. Passa o pau na chota dela. Bota, bota. Passa o pau na chota dela. Bota, bota. Passa o pau na chota dela. E vai voltando, vai. Passa o pau na chota dela. Bota, bota. Os moranguetes estão na área, meu DJ. Essa daqui é exclusiva, a Tropa da Moranguete. Minha família, Sombra, Birica Lanches aí da Bracinha. Tropa da Moranguete. É de Belém. Moranguete. É de Belém lá do Pará. Tal do Tibiti. Com elas ninguém se mete. Hoje tu conhece a Tropa da Moranguete. Hoje tu conhece a Tropa da Moranguete. Vai sentando. Vai passando no trenzinho. Desfila com a tropa. Essa é as moranguete. E a tropa adora. Essa é as moranguete. Ela está na moda. Essa é as moranguete. Essas são as moranguete, gente. Pode ser gostoso. Pode ser gostoso. Pode ser gostoso. Vai no chão, moranguete. Isso. Chanta de bem, mexanta de bem, mexanta de bate vai. Fazendo aquela carinha de safada aí. De bate vai. Mexanta de bem, mexanta de bem, mexanta de bate vai. Mexanta de bem, mexanta de bem, mexanta de bate vai. Moranguete, tropa da moranguete. É de Belém. Moranguete. A tropa das moranguete. Tal do Tibiti. Com elas ninguém se mete. Hoje tu conhece a tropa das moranguete. Elas estão invadindo o barreiro. Tropa das moranguete. De Quaraci pro mundo. De um chiteu, né? Gosta disso. Eu tô na pista e vou tumultuar. Eu tô na pista e vou tumultuar. Peraí. 8 da manhã. A Tati Moranguete já tá daquele jeito. E ela vem falando assim, ó. Distante. Muito cuidado, mulher. Muito cuidado, mulher. Mulher, e ela diz: mulher, o golpe tá aí. O golpe tá aí, cai quem quer. O golpe tá aí, cai quem quer. E cai quem quer. Cai quem quer. Cai quem, cai quem, cai quem quer. E não adianta me enganar, fingir que tá apaixonada. Não adianta me enganar, fingir que tá apaixonada. Mete louco, que eu meto marcha. Incomparável te segura hoje. Mete louco, que eu meto marcha. Falou que ia dormir, mas tava na balada. Falou que ia dormir, mas tava no benção. Mete louco, que eu meto marcha. Mete louco, mano. Hoje é aniversário dela. Já escolhi o que eu vou dar pra ela. O meu presente é o melhor que tem. Quando tu tá na onda, me chama de meu bem. É o jacaré, jacaré. Pussy com sete. Ela só quer quem é do corre. Pussy com sete. Só senta pra quem tá de bloque. Pussy com sete. Ela quer correr perigo na treta dos envolvidos. Conhecida no Tuiuti. Joga tudo, vai! Novinha, pensa que eu sou bobo e quer vir meter o sete pro bloqueio. O 5-7 que elas quer que mete. Ela senta, ela quica na ponta do meu bico. Ela senta, ela quica na ponta do meu bico. Mas tô sabendo que ele tá apaixonado hoje. Tu tá apaixonado? Aponta pra eles, gente. Tá apaixonado, babaca. Tá apaixonado, babaca. Fica 5 minutinhos com o celular dela. Salta. 5 minutinhos com o celular dela. Salta. 5 minutinhos. Dá lixada ela que fala. Eu rezo por você que não pode postar uma foto com um amante se não vai babar. E se alguém descobrir aquele caso lá, que só dia de semana vem te visitar. Você vive querendo o que não pode ter. Deus não destrói uma família pra agradar você. E de uma vez por todas tentar entender. Só que já teve uma amiga talarica. Mas você vai soltar a voz e cantar assim, ó. Então para de falar que ele é seu. Marido dos outros não é presente de. E ela é talarica. Tava sentando no macho da tua amiga. E tu vai levar um pau. Eu sei que eu não sou teu dono, mas tu tá na minha mão. Te conheço como a tal da uivinha do rabetão. Pensando no Rio Mandela, sei qual é a tua intenção. Faz carinha de safada, vinagrete. Tô no chão. Ô Juliana, o que tu quer de mim? Vem com a Nayara Barreto, a DJ do rock sem fim. Ô Juliana, o que tu vem? Vem com a Nayara Barreto. Vem te viniciando assim. Ela que senta pro chefe. Dá com mora lá na boca. Deu aquela surra. Surra de xoxota. Quer sentar pra... Mas assim, ó. Mete mamar de bandido, menos pra sair comigo e pra levar eu pro caô. Chega, pede por favor. Então. Pede que eu te dou, pede chamando de amor. Pede. A bandida chama até de amor. De amor. Pede que eu te dou, então pede chamando. O meu parceiro Felipe da Caju. E aí, Felipe? Fechado com o Benção, fechado com a Maiara também. Sexta, sábado, domingo. O bagulho é migral. E o rock é sem fim, mano. Tô realizando um sonho, eu não acredito nisso. Não acredito nisso. Em breve no cinema. O Bruninho. O impossível. E aí, Juju? Tô rodeada hoje. Eu não preciso de ninguém pra fazer merda comigo. Eu não preciso de ninguém pra fazer merda comigo. Maiara. Eu sozinho boto minha vida em perigo. Eu só e bem. Boto minha vida em perigo. Pego o dinheiro com a agiota, sem um real no bolso. No dia de pagar, eu vou lá e pego de novo. Aê, tadinho da agiota. Ou ele me ama ou ele me mata, mas acho que ele me ama, que eu também... Incomparável. Lá no Tapanã você é um impossível, né? Fiquei sabendo já. Diz aí. Acabou a semana, já é final de semana. E hoje é sexta-feira. Hoje já é segunda-feira, doido. O carro de amigo entrega só segunda-feira. Isso. Mas elas vêm assim. Morenita, sou a cara, o Vocês querem dançar um pouquinho? Tu quer dançar mais um pouquinho? Félix, você a primeira dama assim no gingado. Isso, vi no gingado, do caqueado, vi no gingado. Ela tá ficando louca, tá tirando a roupa, rebolando pro pai, sentando com força. E aí mulher, eu sei que tu gosta, então fica de quatro e lança a tua proposta. Vou ficar de quatro, tu vem botar em mim e bota. Vou ficar de quatro, tu vem botar em mim e bota. Bota, bota, bota, bota, bota, bota. Me bota, bota, bota tudo, bota tudo, vai. Vai rebolando assim, ó. Do rock sem fila do Ponte Samia. Essa mina tem a cara de safado. Eu sou mais ainda e não quero. Na época, na época. Isso te faz é só tapinha no popô. Isso. Seu cabelo, a safadeza combinou. Vixe. Eu dando na bunda dela e ela só falava. Dale, dale, dale, dale, dale, dale. Quer mais, é? Dale, dale, dale, dale, dale, dale. Bota a mão no joelho. Joga tu popo, sal, joga que joga tu popo, sal. Joga tu popo, sal, sal, sal, sal, sal. Joga tu popo, sal, joga tu popo, sal, joga. Joga, mulher! Sal, sal, sal, sal, sal. Eu tava bem contigo, mas tô melhor agora. Eu tava bem contigo, mas tô melhor agora. Minha vida só melhora depois que tu foi embora. Minha vida só melhora depois que tu foi embora. Minha vida só melhora depois que tu foi embora. Minha vida só melhora depois que tu foi embora. Você quis ir embora, agora implora minha moral. Você quis ir... Joga a mão pra cima e dá-lhe sal. Se tu fosse mil grau, não era ex, era atual. Se tu fosse... O mestre Dan, ele... Se tu fosse mil... E todas as minhas meninas... Se tu fosse... Da segunda da discórdia. E aí, Biel Beat, é como diz o ditado, né? Segue o baile, Sânia. Isso. Fica dar um olhar. Eu vou te apresentar o melhor baile do Rio de Janeiro. Tu já sabe qual é. O complexo da Penha é o verdadeiro puteiro. E bora, bora. Vamos pra gaiola, que tá tudo bom. Giz. Bigodinho fininho, cabelinho na régua. Ela olhou pra mim, olhei pra ela, eu falei assim. Vem com a DJ, Maiara. Senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta. Vai sentando de mansinho, senta de mansinho. E vai no talentinho, e senta de mansinho. E vai no talentinho. Deixo você louca de vontade pra transar comigo. Te olho com cara de safado. Bandida. É que hoje à noite eu trouxe uma surpresa pra você. Vamos lá pro carro que você... Você vai vir dentro do carro. Hoje vai ter putaria. Dentro do carro. E hoje, hoje. Hoje vai ter putaria. E vai sentando, senta agora, vai. Senta, senta, senta, senta, senta pra valer a pena. Senta, senta, senta, senta. DJ Maiara. Senta, senta, senta, senta, senta pra valer a pena. E senta, senta, senta, vai se sentando. Senta, senta, senta, senta, senta. Aí não valer a pena. Senta, senta, senta. Mas canta assim. Coisas da vida. A minha ex quer virar minha amiga. Isso complica. Que às vezes bate vontade e eu taca pica. Ela gosta dessa putaria. Liga todo dia pra querer jogar papinho. Já tô ligado que essa mina é mó safada. É desculpa da danada pra poder sentar pra mim. Aê, vai sentando, vai sentando, outra parada, é só... Vai sentando, bebê. Vou ter que pariu mais uma vez. Vou ter que pariu mais uma vez. E essa aqui, ó. E aí, DJ Will Dance. E aí, DJ Will Dance. Sâmia, essa aqui você vai lembrar. Fez, perguntou bem. Quando a gente lançou o Rock Sem Fim. Como que tu consegue... Lá no Point Show. Daí eu cheguei... Isso. Não tem porquê. Tu lembra daí ela me... que foi mais ou menos me com o UDF. nesse pique. Assim. E a gente ficava até 4 horas da tarde lá. Chega uma hora que você senta, tá ligado? Então assim, senta. Ó, ó, ó. Quanto mais eu vou dançando, eu me sarra mais. Quanto mais eu vou dançando, eu me sarra mais. Empurra, empurra, empurra, empurra, que eu sou sujo. Empurra, empurra, empurra, empurra, que eu sou sujo. Empurra, empurra, empurra, empurra, que eu sou sujo. Empurra, empurra, empurra, empurra, que eu sou sujo. Empurra, empurra, empurra, empurra, que eu sou sujo. Era mais ou menos assim. Cara de braba que mina maluca já bateu na minha cara por causa das vagabunda. Ela é folgada e às vezes ela surta. Me mandou embora de casa e me mandou. Canta assim agora, vai! Voltei pras puta. Voltei pras puta. A Carol senta a caixota e a Jojo. Gosta disso. Voltei pras puta. É uma loucura esse bicho. Mochila nas costas, radinho na cintura. E bonézinho pra trás. Só caçando puta. Mochila nas costas, radinho na cintura. Bonézinho pra trás. Só caçando puta. Mochila nas costas, radinho na cintura. Bonézinho pra trás. Vai, Chuchu. Só caçando puta. Assim, assim. Mochila nas costas, radinho na cintura. E o bonézinho pra trás. Só caçando. Pode sentar. Pode doidar. Pode sentar. E se tiver muito excitada, pode dançar pelada. Se tiver muito excitada, pode dançar pelada. Eu tô vidrada em você. Balança a bunda agora, eu quero ver você descer. Balança tudo agora. Agora eu quero ver você descer. Balança a bunda agora, eu quero ver você descer. É do jeito, mano. E vai dançando. E vai dançando. Assim. This is the rhythm of the night. The night. Oh yeah. Do jeito que tu gosta. The rhythm of the night. Tá solteira. Rhythm of the night. E joga tudo agora. E joga tudo agora. Se bem só acontece tudo. Solteira, tá solteira? Agora dança assim. E rabão, baita, baita cabelão. Faixa rosa, cobiçada, rainha da sucção. Várias posições maneira que aprendeu lá no passado. 7 anos e ganada, terminou com namorado. Rainha do suck-suck, essa menina é uma... Quem diria? Quem diria, senhor? É um prazer te conhecer. Um belo dia. Tá hoje pra ti. Ela é espetacular. É a mulher calma surda. Vai fazer comigo várias poses malucas. Ela é espetacular. É a mulher calma surda. Vai fazer comigo várias poses malucas. Ela é espetacular. É a mulher calma surda. Vai fazer comigo. O jeitinho que você gosta. Vai se tratar, garoto. Sai da minha porta, rasgou minhas roupas, queimou 12 malas e eu tava de boa, cheia de história. E agora chora. Vai se tratar, garota, sai da minha porta, cheio de nada. Queimou 12 malas e eu tava de boa, cheia de histórias. Agora chora, DJ. E joga tudo, joga na batida, e bota pra endoidar, e joga na batida. E as meninas da segunda da discórdia, joga tudo agora, joga tudo agora. Vamos falar de amor, vamos falar de amor. Eu sou o cachorro que você não deu valor. Vamos falar de amor, vamos falar de amor. Eu sou o cachorro que você não deu valor. Ei, mozão, quer me chama de cachorro. Logo tu. Ô, mozão, quer me chamar de cachorro, logo tu quer me arrastar. Fala a verdade, explana pra suas amigas. Fala a verdade, explana pra suas amigas. DJ Maiara. Que o DJ Guga é o cachorro da tua vida. Que o DJ Guga é o cachorro da tua vida. E vai dançando, vai. Quer de cine, CB? Esse verão é rave no baile do 12. Tá todo mundo louco hoje, ó. Aí não dá pra passar, que eles ficam parados. Aproveita o vulco pra sarrar no nosso rabo, ó. Aí não dá pra passar, que eles ficam parados. Aproveita o vulco pra sarrar no nosso rabo. Tô louca de lança, chama Maiara. Na balança, tô louca de lança, chama, ó. Que minha bunda balança aí, o que acontece, véi? O que acontece no Benção, fica no Benção. Porra, que eu te levo com as ideias, porra. O que acontece em Vegas, morre em Vegas. Tropa das amiguinhas. Viu a bala de nave e abaixou a calcinha. Quer colar, correr? Tá aí na área comigo. O paca dando tapa nesse teu rabo de pão. O Sadoço sabe muito bem que eu gosto desse safado de mochila e de radim. Com cabelo disfarçado e pra ele nós vai embaixo. Nós vai embaixo. Pro paca nós vai embaixo. Nós vai embaixo. Eu sabe muito bem que eu gosto desse lombrado de mochila de radim. Com cabelo disfarçado e pra ele nós vai embaixo. Nós vai embaixo, pro bacana, nós vai embaixo. Nós vai embaixo, baixo, baixo, baixo, baixo. Nós vai embaixo, baixo, baixo, baixo, baixo. Nós vai embaixo, baixo, baixo, baixo, baixo. Nós vai embaixo, baixo, baixo, baixo, baixo. Pro bacana, nós vai embaixo. Sabe, eu sou, sabe muito bem que eu gosto desse safado de mochila de radim. Minhas novinhas, vai embaixo. De mochila de radim. Vai embaixo. Vai embaixo. Radim, com cabelo disfarçado. Marlon, Marlon, né? Ela duvidou de mim, falou que eu era fraco, mas eu falei assim: bora, marca um baratinho, o destino é seu colchão. Olha pro teu novinho e diz assim: ó. Ai meu Deus, que pau e morre! Ai meu Deus, que pau e morre! E ela é novinha e já tem. Tu tem 15 anos e já tem. Tu tem 15 anos e já tem. Para tudo, apaga a luz, apaga tudo, apaga a luz, apaga tudo, apaga a luz. Me endoida tudo no beijão. Apaga tudo, que é isso, amor? Apaga a luz, apaga tudo, apaga a luz, apaga tudo, apaga a luz, apaga tudo, que é isso, amor? Respeita a cara da mina. A Maiara Barreto é foda. DJ Maiara Barreto, a DJ do rock sem fim, caralho. Minha DJ, Félix, se você tava esperando isso, olha como ela tá se ajeitando pra dançar já. Isso, isso. Vai começar o momento que vocês mais gostam aí de curtir no Benção. O papo é feito do Benção. Pronto, fechou. Eles vão curtir mais ou menos assim. I love you. Foi o que você falou pra mim. Gira! Olha pra ele agora e diz: Maiara, não. Ele vai ligar com certeza. Me deixa que a dor vai passar. E o meu amor por você. DJ Maiara Barreto. Let's go! Foi bom. Tudo que passou. Que pena, amor, que tudo acabou. Uma hora de fechar os olhos. E viajar nas Marquesas, Cristiano, Crocolive, você, a Jéssica. Canta! Ao som do Movisom. Maiara. Com DJ Juninho no Sagrado. E ela é. A paixão da galera. O Beisson. Vou amar você e te ter. DJ Maiara Barreto. A DJ do Rock Sempre. Você me enganou, me deixou triste. Sinto muito, não deu. Te dei o céu, a lua, o meu mundo. Juro não deu. Você me enganou, me deixou triste. Sinto muito, não deu. Te dei o céu, a lua, o meu mundo. Você só me fez sofrer. Você me fez. E aí? Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai. Acabou. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai. Acabou. Não acabou não, menina de jeito. A galera do Rock Sem Vida é o maior valor, mano. Quando chega esse horário, tem que fazer sequência. Isso, Maiara. Onde se esconder? Foi solidão e incerteza. Giz. Se você também me amou, ou sonhei demais. Mas não vou deixar o destino te roubar. Sempre estarei aqui, esperando sua volta. Pois um grande amor não se esquece jamais. Agora. Diz assim, ó. Foi numa noite linda de luar. Você estava tão só olhando o mar. Triste a pensar. vai cantar pro Félix. Venceu. Mais ou menos assim, ó. Canta pra ele, vai. Como um anjo em minha vida. Você surgiu e me ensinou a amar. O amor que eu sempre quis me faz feliz e mal. Inesquecível. Inesquecível é te amar. Essa distância machuca cada dia. Vai. Meu coração diz, por toda a vida vou te amar. Inesquecível é te amar. DJ Maiar. Seu nome, telefone, da minha agenda eu apaguei. Tô na piscina, minha lista agora não tem mais ninguém. Eu não sei se você tem alguém, mas agora é minha vez. Ninguém ama tanto tempo e fica sem ligar mesmo. Jeito e se fez amor com alguém, não merece o meu respeito e você sabe que eu te dei. Já nem sei se me fez tão bem, se pegar no celular uma mensagem que eu mandei. Armazenar ou apagar, vou esperar me responder. Isso é abençoa. Pra cobrar. Esse é o nosso rock sem fim, mano. Briga, vou atender. Mas o orelhão é só discar, não finge que já. E aí, Dan? Eu. Sabe? É o mestre Dan. Celular. Você perdeu. Por que, Xuxu? Você perdeu. Não sou mais criança pra brincar de pega, pega, fica, esconde. Diz aonde você tá. Não me importa se você mora aqui perto ou bem longe. Eu atendo, é só ligar. Eu já mandei mensagem pra lembrar que nada tá de hoje. Faço um ano sem ficar. É só ligar, a cobrar, liga pro meu celular. Liga, vai. Um sinal dizendo que você vai mudar. O teu coração aguenta mais uma, mais uma, mais uma. Assim, minha DJ. Quem nunca teve aquele louco amor? Para Filipinho. E aí, Moisés? Para Luciano. Aqui, mano, até bandida chora. Torres, canta pra mim. Quando faz amor, Maiara, se olha no espelho, será que você gosta mesmo de mim? Vai me dizer que era pra ser. O que é isso, Cristiana? Não é amor. Valeu, Cristiano, você e amiga Jéssica Poderosa. Com a Maiara Barreto. Ela representa as DJs mulheres do Pará. Tem que respeitar, bebê. DJ Maiara Barreto. Let's go! Penso em você, consigo esquecer essas loucuras de amor. Maiara. Sua boca me beijar, me fazendo sonhar. Você me faz em louco. Vai viajando, fãs. Meu grande amor, sou louca por você. Sem teu amor não sei viver. Estou a te esperar, vem logo me amar. Quero tanto ter você. O que é que você quer? Imagina. De muita emoção, me enche de paixão, me enche de paixão. Uma viagem nos baquetes e a galera curtindo no beijão. A nossa domingueira, o nosso rock sem fim no beijão. Isso, e a DJ toca assim. Escuta, meu amor, entenda de uma vez. Você tem que decidir se esse caso é pra valer. Se alguma vez te fiz sofrer, foi loucura da paixão, foi amor na contramão. A sua estupidez já não te deixa ver. O quê? Você nasceu pra mim, Maiara. Eu preciso de você, Barreto. Ninguém vai conseguir ser. Minha amiga Tati Moranguete, direto de Uchiteua, deixa pro Barreiro. Quem será? Me diga quem será. Esse cara que te liga antes de você deitar. Quem será, bandida? Quem será? Me diga quem será. Posso falar? Diz pra ele do perigo. Um CD gravando. Ao te procurar. Let's go! Porque jurasse que você não me amava. Eu sempre te amei e você me enganava. Nananã. Sempre, sempre me entregava. E tudo porque te amava. Eu não quero mais sofrer. E o meu nome não tem te esquecer. Não, não. Não, não, não. Sofrendo, desgraçado. Mas chora mesmo. Em sonhos se encontrava, em outros braços nunca acreditava. E hoje é realidade porque pude ver. Descobri que me enganava. Não me abraça e não me peça pra esquecer. Eu recordo seu sorriso e sempre choro. Me vai tocando na marquete no beijo. Vai de jeito. DJ do Rock Sem Fim. Ah, se você soubesse o tanto que te amei, teria dado mais valor a tudo que eu te dei. Você brincou comigo, feriu meu coração, disse até que me amava e me deixou na solidão. Agora é tarde demais pra você dizer mudei. Não quero mais, você não volta atrás. Desculpe o que passou. E hoje, Torres, hoje eu vou sair, sair pra curtir Maiara. Uma galera do rock, deixar o som me levar. Com a galera do rock sem fim. Vai minha DJ, vai minha DJ Maiara. Tu tá apaixonada, tu é bandida. Mas quando tu escuta essa, tu lembra de quem? Maiara. Primeira vez que o amor se entrega, que minha vida vai bem. E você me... As meninas, meninas da discórdia, elas não arredam o pé, mano. Te amarei a vida inteira que nem outro amor. No meu coração foi tão forte assim. Me sinto apaixonado. Barreto. E dessa vez, se queres saber, verás todo o carinho que sinto por ti. Já não sei o que o coração quer dizer. Meu coração inocente, um coração que tanto... Carreira solo hoje, esse é meu medo. Sabes que no mais profundo de minha alma sinto teu. Às vezes sozinhas é pior, viu? Se não foi uma ilusão, me lembro. Tu contigo mesmo é bem pior. Sabe, né? Que me curaste quando estava sofrendo, perdido com o coração. DJ Maiara. Foi no lava-naves.